Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Target Radios. Ooh, I got a body full of liquor with a cone, cone kicker, and I'm feeling like I'm 30 feet tall. So lay it down, you got your legs up in the sky with the devil in your eyes. Let me hear you say you want it all. It's a killer, you'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. targetw.com, referência para o mundo. Pop Hit. I stand here waiting for you to bang the gong to crack. some of us just like to read. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going it's down. Going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. Radios, todo mundo ouve, todo mundo ama, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. This is the biggest, best and most listened network. Tudo benzinho por aí, baby, na paz de Deus. Assim espero, por aqui Ricardo Borges. Thank you for joining me right here on Target International. Sexta-feira, 11 de outubro de 2013. Início de mais um final de semana que será sensacional pra você. Como sempre, curtindo a Target. E acabamos de acompanhar a edição da tarde de sexta do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na primeira colocação da tarde, Katy Perry, Come On. Número 2, Pitbull and Kesha, Houston Timber. Posto de número 3 para Miley Cyrus, Rock and Fall. No quarto lugar, Lady Gaga, com Applause. E o quinto som mais votado na tarde foi Gorilla, com Bruno Mars. Bom, e à noite tudo pode estar diferente. Como sempre, você decide o que rola por aqui, baby. Vote quantas vezes quiser no seu som preferido em targetw.com. Confira também as paradas musicais que servem como referência para o planeta, como por exemplo, Pop 100 Mundo, World Pop 100, listagem das 100 músicas que mais executaram no mundo na semana. E claro, música, moda e entretenimento, absolutamente o melhor conteúdo para você se viciar, baby. Viva este mundo, targetw.com. Participe também do Pop Hit do Ouvinte. No portal da Target, você pode indicar um som que está a fim de curtir, como fez a Stephanie Cristina Costa. Ela que é de Formiga, Minas Gerais. A Stephanie recebe um grande beijo e curte agora aqui na Target International o som de Britney Spears, Work Bad. Fechando Pop Hits da tarde. Até logo mais à noite, baby. Beijo aos milhões em todo o planeta acompanhando Target Radios. Bye, bye. You wanna hot body? You wanna Bugatti? You wanna Maserati? You better work, bitch. You wanna Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Oh, Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.